Suba para o nível 200 na saída Arbor. Sim, a gente parou 200 na Arbor, 35221. Na 6250, desça para o nível 050, QNH10 no meio. Desce para o 050, Oceanero 6250, forma que já reduziu para 21 metros. Ok. Oceanero 6250, voo ITAP, está presente. Voo ITAP, Oceanero 6250. Oceané, confirme 220 nós, a mínima limpa? 210, né? Sim. 5494, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A015, o limite ao localizador. Esquerda 015, limite ao localizador, drip 5414. Bola 982, confirme mais quantas milhas nesta proa? Já estou voltando a jogar nem aqui pro localizador. Ok. Rota 3859, na posição 9 para posicionamento. Autorizado, chame táxi, na 3859. Câmara táxi, 3859. Gente, 5494, por quantas milhas? Gente, 5494, após desvios, reassuma e voa Duna e desce para 2000 pés. Quem negar 1-0 no meia, reporta estabilizado. No LS que se riga, pista no zero. Tipo 5494. Pushback, o L6729? Negativo, solicita acionamento na posição posterior, pushback. Ok, informo um Airbus da TAM que vai iniciar o táxi em mais uns instantes. Está autorizado o acionamento, chame para o push. Botar a push. Alô, pode ser. 4-4. Oceano 6250, desça para 3000 pés, QNH10 no meio. Desce para 3000 pés, QNH10 no meio, Oceano 6250. 6250, informa que está livre da restrição de altitude na posição ITAP. Livre da restrição de ITAP, Oceano 6250. Oceano 6250, pode voar direto, Duna? Autorizado, 6250 do Oceano. Voa direto, Duna, Oceano 6250. Passa a Duna, completa aproximação, torre no 895. Torno 982, quer ver o controle? Vai estabilizar o 82. Torre na 895. Qual é a frequência? 11895. Gol na 982. Salvador, o gol no 982. 982, reporte externo baixado, checado. Vento no 5 graus, 99, do ajuste no 0 no meio. Mas a pista está molhada. Solo Web 6729 acionado, pronto para o pushback. Agilize o pushback, chama táxi, Web 6. 729. Contará o táxi, né? 732-359, solicito o táxi. Está com 4 horas e 31 minutos. Auxiliando Campinas, 174 a bordo. Gente, o táxi 3259. Táxi lento até o través de meia dúzia? Lento até o través de meia dúzia. 359. Solo Web 5227-729. Consiga? Ele falou que vai ter que fazer um coração de disciplina, tá? Então vai demorar, então dá preferência ao pai. Ok, obrigado. Chame quando pronto para o pushback, então, o 6729. Não, nós estamos prontos, porque nós vamos ter que manter a posição lá na hora que tentar o pushback, fazer um próximo de disciplina, tá? Gente. O TAN 3859. Continue o táxi pelo pátio, retome a velocidade normal, ingresse na Índia e chame a torre em 1895, boa viagem. Táxi normal, ingresse na Índia, 1895, na ponte Bandão 90, grande SOS. Cara, bom voo. Boa. Após o trampo de missão do táxi? Afirmativo. Claro, acho. O que vai estar, né? NMA250, desça para 2000 pés, QNH 1027, reporta estabilizado na LS em que se rida pista na 0. Desça para 2000 pés, ajuste no 0117, autorizado na LS em que reporta estabilizado, a chanera 6250. Carcará 14, após a posição pelo, desça para 3000 pés, QNH 1027. Após pelo 3000. No 92, solo 53, direito, 1219. 219, boa. Diálogo 1982, livrado, bom dia. Diego, no 982, autorizado táxi de Alfa Juliette para o gate 5. Alfa Juliette, gate 5, boa, 982. Baixar travado trip 5414. Avistou? Ainda não. cruzando 1.200 pés agora. 5494, livre pouso no 0, no 30 graus, 7 nós, ajuste no 0, no 7. No 0, no 7, livre pouso. 5494, no 4. Recife no 288 no 260. Abrisado em NS, o Xenero 6250. Xenero 6250, completa aproximação, passa a Duna, torre no 895. Torre 1895, Xenero 6250, obrigado, bom dia. Bom dia. Carcarau no 4, desça para 2.000 pés, QNH no 0 no 7, reporta estabilizado na LS, que se rei da pista no 0. Para 2.000, me desce de reporta na LS, senhor no 4. 0 estabilizado, 2 milhas do Marcelo Estelo. 6250, continua a aproximação, aguarda pista livre, o ajuste no 0 no 7. Aguarda pista livre no 0 no 7, o Xenero 6250. Paulo Web 6729, pronto para o táxi, 170 a bordo, autonomia de 3 horas e 56 minutos, alterna com... Via 729, autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, um ajuste no 0 no 7, bom voo. Direita, ponto de espera 1895, Web 6729, bom dia, Botafogo. Então, Salvador, Xenero 63, 1-1, posição 1-1, pushback acionamento. Portão 1-1, autorizado, chama táxi, 63, 1-1. Portão 1-1. Completa aproximação, torre no 895. 895, ouro 4, obrigado. Torre estava Voador, o Cascarão no 4, estabilizado no lock. No 4, no 4, continua a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste no 0, no 7. Aguardando a pista livre no 0, no 7, no 4. Salão 1, 209. 209, boa. Solo Salvador, bom dia, Oceaner 6250, levando. Oceaner 6250, autorizando o táxi Alfa, reporta na ingresso da Juliette. 30 táxi de Alfa, reporta antes da Juliette, Oceaner 6250. Livre decolagem 90, vento no 40 graus, 059. Livre decolagem, cabeceira 90, 059. Quebec, prossiga. 6250, autorizando ingresso na Juliette, remota 12. Autorizando ingresso via Juliette para remota 12, Oceaner 6250. Salvador. Bom dia, Web 6729, ponto de espera. Web 6729, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6729. O Quebec, confirme radial e distância de Salvador. Ouvindo, boa, 9983. Bono 983, informação em curso é a Oscar. Pronto, cobra. Bono 983, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme roda no plano de voo. Liga autorizado 360, saída da El, Leda Bridge, pista 90 com primeira curva à direita. Acione 5530, frequência do controle 120.8. Confirme o POB, o Hotel Zulu Quebec e o estimado para terminal Ilhéus e pouso em Ilhéus. Ou no 983, só confirme por gentileza a rota e a saída. Salvador para o táxi do Chile 63, ouro, ouro, ouro 65 a bordo, táxi 3 horas e 50, alternado Galeão. O Chile 631, aguarde para táxi. O 1983, prossiga. Com o 93, a rota é Up Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Com o 93, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 05. Gente, porém não recebo o modo Charlie e modo Alpha acionados. Check transponder, não recebo mesmo. Táxi até o ponto de espera via parte principal Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 1096. Aqui o senhor companhia, prossegue Índia, parte 2.95, com a torre. Gente, 300 pés, via litoral. Gente, estamos contactando, já entraremos em contato com o senhor. Voo no 073, push back, acionamento, posição 01. Voo no 073, aguarde para push. Prossiga. aeronave da Avianca que está na no portão 1-1 que está taxiando. Isso não está prosseguindo um pouquinho mais adiante, acho que é a minha decisão. Valeu, obrigado. Vovô. Valeu. Hotel Zulu Quebec, confirme agora a radial distância de Salvador. Um abraço. Um abraço. Valeu, Morro. Lembra 250, já estamos em contato com a Extra Aero. Aguardo, Santa. Aguardo, 6729, livre decolagem 90, vento 120 graus, 059. Livre decolagem 60, 6729. Chumo. Como 073 está aguardando o táxi do aeronave da Avianca, que já está através do 5, após a passagem da mesma retaguarda, quando é que a equipe de sol reposta para o táxi? Ok, após a minha equipação da retaguarda, o autorizado para os pés de estacionamento, para a nossa função do táxi, como 073. Solo, chanel 62, estudiar, está conseguindo por 2. Gente, obrigado. Se o Chanel voltando, será que você informa para entrar para dar um treinamento decente para o palizador? Porque o cidadão em questão não fez o palizamento totalmente fora do padrão ainda. Informativo 6250, a gente vai reportar aqui e oriento que o senhor também faça um reporte aí. Com certeza, eu vou passar para o safety da empresa. Leda, Meu golfe, prossiga. Livre acionar, chama o táxi, meu golfe. Doutora 063, Doutora 1-1, livre decolagem 1-0, vento 120 graus, 02 mais. Livre decolagem 1-0, chanel 63, 1-1. Hotel Zulu Quebec, confirme posição. Ok, afastado 6 milhas pela linha do litoral, mantendo 210. Gente, foi orientado que reportasse ingressando no corredor Interlagos e não prosseguir via litoral. Positivo, te conheço a posição Interlagos, tá? Hotel Zulu Quebec, mantenha a posição, Hotel Zulu Quebec. Mantém posição? Mantém posição. Hotel Zulu Quebec, chame a torre 11895 e mantenha a posição. Hotel Zulu Quebec, copiou o controle? Positivo, tô fazendo um... tô orbitando aqui. Chame a torre 11895. Salvador, Hotel Zulu Quebec? Confirme para a torre. Hotel Zulu Quebec, procedente de Aracaju, destino a Ilhéus, mantém 200 pés sobre o litoral. 5, quem negar no 0 no meio, bom voo. 0 no meio, Índia, agora 2245. Zulu Quebec, confirme intenções. Cruzamento via litoral a 200 pés para Ilhéus. Nael. 3609L, precisa mais de ir da Leda, o 63 no ouro. Leda da presente, após Leda Bridge, 63 no ouro. Leda Bridge, no ouro. Zona 073 ali, mantém cabeceira 1 a 0. No Quebec, mantendo agora 50 pés na linha do litoral para cruzamento da 228. Agilizando até o Zulu Quebec, autorizar o cruzamento da final da 28. Muito obrigado, senhora. O 1397, a informação em curso é papá, pronto, cópia? Pronto, cópia. O 1397, autorizado Congonhas. E aí, o Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme roda do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda Bridge, pistão no zero com primeira curva à direita. Assane 5536, sequência do controle 120, decimal 8. 5360, acompanha o Zulu 16, Bravo até o Zulu, após o dia, decola do 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 208, responde a 1397, cotizamento correto, reporte pronto para fuso, estacionamento, portão 06. Reporta para o estacionamento também. 50 pés sobre o litoral. 50 pés sobre o litoral. 50 pés, GL, obrigada. Quebec. 073, informa o tráfego a 50 pés AGL. A direita da cabeceira 28, está livre de decolagem da 1-0, vento 070 graus, 03 nós. A 073 copiou a torre? Copiou e cotejou, iniciando a decolagem, vou no 073.